André Cedês, o moral de história é essa, Cabu? Direitos iguais, fiel. Respeite o capitão, rapaz. Toma lá da cá, meu filho. Eu sou um canalha pra foda, safado e cachorro louco, cafajeste, chapa quente, manhoso e gostoso. Só ele pode trair, só ele pode curtir, e eu fico aqui em casa. Tá ligado? E eu também, rapaz!